valeu. Valeu a pena eu ter me convertido. Embora muitas vezes por homens eu me senti ferido, mas Jesus Cristo nunca falhou comigo. É meu amigo desde o princípio, nunca deixou no prejuízo. Valeu a cada passo, preço pago. Muitos caíram do meu lado, abalado eu permaneço intacto. Com um sorriso no rosto, a lágrima, o choro, todo tempo renovo, Natal, ano novo. É bom demais olhar pra trás e ver que não foi em vão. Realizar estas obras vencendo a tribulação. Amizade firmada, aliança selada, vida transformadas pelo poder da palavra. O tempo passa, o tempo voa, e a SNT Crio continua numa boa, pregando o evangelho aos jovens na nação. Obediência faz parte da adoração. Se você olhou pra trás e viu a evolução, valeu a pena, irmão. Valeu a pena, sei, cada luta que passei, todas as vezes que errei, mas me levantei e dei mais uma chance de recomeçar e de que sim, vale a pena se vemos no que não é visto aqui. Assim sendo, crendo, andando, plantando sonhos, aprendendo e vendo que não é assim tão medonho. O dia a dia certo é muito bom ser correto, fazer o bem quem tá perto, pregar em vários dialetos. Valeu a pena mesmo cada noite na estrada, colar com a rapaziada, ter a vista marejada. Em cada despedida, depois a missão cumprida, abençoando as vidas, pé na estrada e hasta la vista. Ah, como valeu cada conselho que dado, que levará resultados muito além do esperado. Vale a pena crer naquilo que não se vê, que o rei ainda te vê e tem saudade de você. Cê for já viver, crescimento a cada estágio novo, sentir um renovo, alívio a cada olha no olho. Vale a pena andar, como valeu persistir, sempre valerá certeza, pois o reino está por vir. Cada privação, cada injuriação, cada reclamação, como valeu de coração, ser firme, custicar, ser eficaz, verdadeiro. Valeu a pena rimar nesse som com os guerreiros. Sabemos que pra alcançar a vitória o esforço é doloroso, mas quando ela chega traz consigo repouso. E a dor, o sofrimento, o preço que foi pago, hoje não passam de marcas do passado. Deus nunca dá o fruto antes da semente. Quem entregou o fruto fácil foi a serpente. Deus entrega a semente pra você romper, e por meio do esforço vários frutos colher. Hoje vemos pessoas fazendo o contrário, de olho grande no salário antes do trabalho. Há mulheres que se deitam na cama de quem não ama, e que no outro dia nem lembra como ela se chama. Aquele apontar problema vai colher problema, e depois se lamentar por não valer a pena. Ver os cabelos brancos chegar sem nada conquistar, mas Deus diz nunca é tarde pra recomeçar. E fazer uma história ficar na memória, ser o sal da terra e alcançar a vitória. Valeu a pena superar as dificuldades, suportar em amor, andando em unidade. Valeu a pena a aliança firmada na cruz, valeu a pena o sacrifício de Jesus. We'll be right back.